Você fica aí achando que me engana, mas tá na sua cara que tudo é uma farsa, tentando enganar o coração que ama. Eu sacando tudo também sei fingir, mas passa um minuto seu perto de mim pra me ver feliz, pra me ver feliz. Será que está aí do outro lado amando outra pessoa em meu lugar? Já virei mais de uma grade de cerveja e sua boca eu não consegui beijar. Me diz que faço agora com essa carência, como vou conseguir tirar você de mim? Se você impregnou dentro do coração e não quer mais sair, agora o que vai ser de mim? Portal do Arrocha. Patrício Lima, compartilhando sentimentos. Você fica aí achando que me engana, mas tá na sua cara que tudo é uma farsa, tentando enganar o coração que ama. Eu sacando tudo também sei fingir, mas passa um minuto seu perto de mim pra me ver feliz, pra me ver feliz. Será que está aí do outro lado amando outra pessoa em meu lugar? Já virei mais de uma grade de cerveja e sua boca eu não consegui beijar. Me diz que faço agora com essa carência, como vou conseguir tirar você de mim? Se você impregnou dentro do coração e não quer mais sair, agora o que vai ser de mim? História, meu parceiro, JM Sul, moral de cabeceira, Cosme CD, o moral do Lagoa Bonita, meu parceiro Elton Novaes, diferente.